Ouça agora, na rádio que toca notícia, Café com a CBN. Dezessete minutos aqui na cidade de Foz do Iguaçu, sexta-feira, 27 de junho de 2014. Atenção aí com relação ao tempo, o CIMEPAR emitiu um alerta instantes atrás a respeito da possibilidade de temporais na próxima hora aqui na Tríplice Fronteira. Hoje é dia de café com a CBN. Primeiramente, cumprimento aqui ao meu lado o comentarista político Hélio Eduardo Lucas. Bom dia, Lucas. Muito bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. E o convidado de hoje aqui na mesa do Café com a CBN é o vice-reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, Nilson de Paula Pires. Bom dia. Bom dia a ambos. É um prazer estar aqui com vocês tomando esse cafezinho. E eu passo aqui a palavra ao Lucas. Perguntas? Sem dúvida. Professor Nilson, o senhor já, antes de nós iniciarmos, o senhor tinha me dito que o senhor veio da... vem da UNILA, o senhor veio para a UNILA, mas estava lá na UNB, a famosa Universidade de Brasília. Sim. E lá o senhor ficou muitos anos e foi convidado pelo ministro da Educação para vir para cá. Sim. O senhor chegou na época do Eljo, foi isso? Exatamente. Fale um pouquinho sobre esse transcurso do senhor, a saída da UNB e a entrada aqui na UNILA. Como é que se deu esse fato? Muito bem, eu sou professor da Universidade de Brasília desde o ano 1985. Anteriormente eu era professor na Universidade Nacional Autônoma do México, onde passei 5 anos coordenando o programa de pós-graduação em estudos latino-americanos na Faculdade de Ciências Políticas e Sociais. Vim para Brasília tenho a mudança do regime militar para o regime democrático. Na Universidade de Brasília, eu trabalhei com o professor Cristóvão Buarque, que foi o primeiro reitor eleito depois do regime militar, e ele me convidou para criar o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília, que era uma inovação dentro da universidade, por conta que a universidade estava organizada compartimentalizadamente, através de institutos e departamentos. E entendi o professor Cristóvão Buarque que o conhecimento científico não deveria ser compartimentalizado, mas que ele deveria entender a totalidade dos problemas. Portanto, as análises deveriam ser feitas de forma multidisciplinar. E esse Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares, então, era organizado em grupos, em núcleos de estudos temáticos, por temas. Então, por exemplo, América Latina é um tema. Professores de geografia, professores de biologia, professores de física e tal, todos poderiam trabalhar nesse núcleo estudando América Latina. Cada um desde o seu ponto, mas organizando pesquisa conjunto. E também eu era professor do Instituto, na época era um departamento de Ciência Política e Relações Internacionais. Então eu dei aula sempre para Relações Internacionais e Ciência Política. Tive companheiros, colegas de curso, pessoas muito conhecidas no cenário político do Brasil, como, por exemplo, Celso Amorim, Rubens Recupero, Antônio Cansado Trindade, que hoje é ministro, é juiz da Corte Suprema de Haia, não é? Esses foram alguns colegas nossos lá no nosso Departamento de Relações Internacionais da Universidade de Brasília. Só para dizer o nível do departamento. Bom, então o ministro Mercadante, o Ministério da Educação me consulta se eu teria interesse em vir para a UNILA, dada a minha experiência internacional, o trabalho que eu desenvolvia na Universidade de Brasília, se eu teria interesse. Eu disse que sim, e então fui requisitado pelo MEC para trabalhar junto com o professor Eljo Trindade, que era o reitor da UNILA e que também me convidou para vir trabalhar com ele. Então, para mim, foi uma grande alegria poder trabalhar com o Eljo e com esse projeto UNILA. E atenção aos motoristas que estão passando agora pela Avenida Paraná. Estamos com uma ambulância do SIAT em deslocamento ali em direção ao Hospital Municipal Padre Germano Lauco. Se possível, aí abra um caminho o mais breve possível para facilitar este deslocamento nesta manhã chuvosa. Estamos conversando aqui com o vice-reitor da Universidade Federal da Integração Latino-Americana, UNILA, aqui em Foz do Iguaçu. Eu lhe pergunto, inclusive, esse convite que foi feito para vir aqui para a UNILA, a gente sabe que não foi um convite qualquer, porque a UNILA é uma universidade diferente de tudo aquilo que já foi pensado no Brasil em termos de ensino superior? Não, evidentemente. A UNILA é uma universidade estratégica, não é mais uma universidade do Sistema Federal de Ensino Brasileiro. É a universidade, é um braço da política exterior do Brasil para essa questão da integração. A integração é entendida pela nossa política como um meio para que alcancemos um objetivo maior que se chama desenvolvimento. A integração, ela deve ser o caminho, a ponte para que tenhamos mais sócios, para que nos fortaleçamos e nos insertamos de uma maneira melhor no cenário internacional como grupo e não como um país individual. Então, a Universidade da Integração Latino-Americana tem uma proposta estratégica, política, não é? De alianças através do conhecimento. Vamos nos integrar através do conhecimento. E nesse sentido é que está sendo construída uma universidade com um quadro profissional de excelência. Todos os professores que estão concursando e entrando na Universidade de Brasília são professores jovens, mas todos são doutores nas suas áreas e bem formados em diferentes instituições. E vencedores de concursos públicos que são concorridos, né? Então, o corpo profissional que está sendo criado na UNILA é um corpo de excelência. O que significa que o nosso futuro será de uma universidade modelo, não só para o Brasil, mas para todo o continente latino-americano. E a semana passada, por exemplo, eu estive no exterior para atender assuntos da Universidade da UNILA e, digamos, a apresentação nossa sobre a UNILA provoca nos nossos interlocutores nos outros países um imenso interesse e um desejo de cooperação firme. Dou só um exemplo rapidinho. Universidade Católica de Lima, principal universidade do Peru. Estão criando um centro, por exemplo, de relações internacionais e querem fazer e quem dirige esse centro que eles estão criando é Rafael Roncagliolo, ex-chanceler do Peru até 3 meses atrás. Eles querem criar esse centro de relações internacionais em associação com a nossa área de relações internacionais da UNILA. Isso foi conversar, o ministro Roncagliolo virá dar uma conferência aqui e formalizar esse convênio. Vejam vocês que nós não temos nem 4 anos de existência e nós já estamos apoiando uma universidade que é centenária e que tem um prestígio muito grande no exterior. Isso que nós estamos no começo, nós deveríamos mais bem estar recebendo apoio deles. Né? E nós já podemos contribuir nessa área. Por outro lado, eles vão contribuir também num projeto que nós estamos organizando com a Universidade Nacional da Assunção, com a Politécnica, sobre energia. É um projeto de pesquisa sobre um planejamento energético latino-americano. Então, Paraguai, Brasil, UNILA, mas as outras instituições com as quais nós temos convênio, inclusive uma delas é a OLAD, Organização Latino-Americana de Energia, que é um organismo multilateral. Isso é só para dar um pequeno exemplo de como uma universidade que tem 4 anos, que vai ter a sua primeira turma formada agora, como ela já está se inserindo no contexto internacional através da sua excelência. Agora são 8 horas e 26 minutos. Nós temos que voltar em rede nacional. Você que está no AM em 1320, continua com o Jornal da CBN, primeira edição. Já você que nos acompanha na internet em cbnfoz.com.br, continuamos com esta conversa neste quadro Café com a CBN. E continuamos aqui na internet em cbnfoz.com.br. Passo a palavra aqui, Hélio Eduardo Lucas. Professor Nilson, o senhor colocou muito bem, devido à grandiosidade da UNILA, é uma coisa muito grande aquilo ali. Tem que se pensar de uma forma imensa, abissal. E os quadros dos professores, os dirigentes que vieram, é o creme de la creme, não tem a menor dúvida. O que há de melhor no Brasil e no exterior foram buscados para cá. Isso nós sabemos disso e queremos parabenizá-lo até, o senhor faz parte, por esse predicado. Vamos falar uma coisa que é de muito interesse da cidade e que não poderia passar batido aqui nessa conversa. A questão da Faculdade de Medicina. Isso é uma aspiração muito antiga daqui, da nossa comunidade, e segundo se sabe, o MEC já autorizou, que seria o primeiro passo, a autorização do MEC para que ela seja instituída uma faculdade de medicina aqui através da UNILA. E como é que está o andamento desse projeto, professor? Olha, o curso de medicina começa agora em setembro a funcionar. Hoje mesmo eu devo assinar a contratação de 9 professores de medicina para a faculdade. E os cursos começarão daqui a 2 meses. Portanto, temos um convênio com a Uniamérica que nos possibilita espaço físico e laboratório, uma vez que o nosso campus ainda não está em construção. Então nós conseguimos na cidade uma infraestrutura que permite o início da implantação da Faculdade de Medicina, e essa Faculdade de Medicina aqui, que é uma aspiração do povo de Foz do Iguaçu e da região, não é? Ela está dentro de um contexto de política de Estado de criação de várias faculdades de medicina em diferentes estados, temos mais de 20 faculdades de medicina sendo criadas para fortalecer o sistema público de saúde. Então é uma política de Estado nesse sentido. Ainda eu li a notícia ontem que a presidente assinou um decreto do Plano Nacional de Educação que destina 10% do PIB para a educação no país. Quer dizer, isso é um recurso do Estado brasileiro para a área da educação, e a medicina vai entrar nesse contexto também, que vai fortalecer muito e vai elevar muito o nível de consciência, o nível de cidadania dos brasileiros. É notável essa notícia, que eu acho que certamente o senhor, como comentarista político, vai ter oportunidade de analisar essa política educacional. Mas, então, a Faculdade de Medicina começa agora, já. A comunidade pergunta muito pela Faculdade de Medicina, porque é uma aspiração antiga. Mas eu devo dizer que nós aprovamos recentemente, nós temos 16 cursos em funcionamento, né? E acabamos de aprovar, no 2 meses atrás, a criação de outros 24 cursos. A medicina é um desses 24. Nós criamos mais 23 cursos, além dos 16 existentes. Para cada curso desse, estamos abrindo concursos públicos para professores, para o quadro de professores, e técnicos para apoiarem na infraestrutura. Imagine os senhores o que será a UNILA daqui um ano. Próximo semestre, o seguinte: nós vamos duplicar ou triplicar o número de servidores técnicos, de professores e de alunos. Porque se hoje nós temos 1.300 alunos, nós vamos daqui a um ano ter mais que o dobro disso, e a meta é chegar a 10 mil estudantes nessa universidade, uma vez que também nós tenhamos a nossa infraestrutura adaptada para receber esse pessoal. Então, o impacto que, do ponto de vista socioeconômico e cultural, vai sofrer a cidade e a região vai ser muito grande num curto prazo de tempo. Muito mais pessoas investindo na cidade, comprando, consumindo no mercado, não é? E muito mais intelectuais visitando a cidade, muito mais eventos científicos, eventos artísticos, culturais. Quer dizer, a cidade e a região vão ter um impulso muito grande, um impacto muito grande, e vão se transformar a meio prazo, se não a curto prazo, no centro intelectual talvez da América Latina em muito pouco tempo. A presença da UNILA aqui vai estimular, será um dínamo para a região e para a cidade principalmente. E a cidade já tem uma infraestrutura que permite a implantação dessa universidade e desse grande investimento, não só intelectual, cultural, mas também econômico. Eu diria que isso é algo que eu não escondo de ninguém. A UNILA, ela vem para suprir uma lacuna muito grande que nós tínhamos aqui na fronteira, até porque o próprio nome diz, né, Universidade da Integração, e nós temos aqui três países numa área curta, geograficamente falando. Temos essa universidade que vem, então, para trazer vagas para alunos brasileiros e estrangeiros, com cursos em português e espanhol, ou seja, incentivando essa cidadania aqui na região. Mas a gente percebe que há uma certa resistência da comunidade local com relação à UNILA ainda. O que é que a UNILA pode fazer até para se aproximar e levar à comunidade local todas essas boas novas que aqui nós sabemos que estão vindo para a cidade? Não, isso é interessante a pergunta, importante a pergunta, e eu acho que também é como uma rua de duplo sentido, né? Porque é o seguinte, uma coisa é a comunidade desconhece a UNILA, e quando conhece a UNILA, conhece por alguns aspectos negativos e não pelo que ela traz de positivo. Problemas com estudantes que têm um comportamento, só que esses são alguns e poucos estudantes, não é a maioria dos estudantes que são assim, mas a notícia vai em cima daquilo que é aquilo que chama a atenção. A maioria funciona de outra maneira. Eu acho que existe um esforço da universidade em querer se aproximar. Claro que a Faculdade de Medicina é o grande esforço de identificação da cidade e da região com a universidade, porque os médicos trabalharão no sistema público, nós vamos ter uma relação com a saúde da população, não só de Foz, mas da região, da cidade de Leste e também de Porto Iguaçu, não é mesmo? Então, a Faculdade de Medicina será um ponto de contato com a comunidade. Mas nós temos, por exemplo, programas de extensão da universidade, que são cursos, que podem ser eventos, que podem ser realizações junto à comunidade e para a comunidade. Ontem, por exemplo, eu recebi no meu escritório uma comissão de professores primários da ensinança do ensino básico na cidade, pedindo que nós abríssemos cursos de pós-graduação. Por quê? Porque no dia dos 100 anos, da comemoração dos 100 anos de Foz do Iguaçu, o prefeito assinou um plano de cargos de carreira, né? Dos professores do ensino básico. Então, para que eles possam cumprir aquele plano de carreira, tem que ter curso de aperfeiçoamento, tem que ter mestrado, para que eles possam se desenvolver na carreira. Vieram a mim ontem e pedi que... Então, eu solicitei que eles precisassem mais quais são as necessidades da comunidade, dos grupos que nos enviassem, para que nós pudéssemos estudar e ver como atender essas necessidades. Então, e essas pessoas que vieram, que são professores dedicados para no ensino básico, que querem se aperfeiçoar, eles estão vinculados às comunidades, estão vinculados a sindicatos, estão vinculados à organização, a organizações da sociedade civil, etc. Então, através desse tipo de trabalho que eu estou dando como exemplo aqui, um exemplo, através desse tipo de trabalho, a universidade vai começar a mostrar a que veio. Ela veio para servir a comunidade local, a comunidade regional e internacional. A nossa missão é servir. Agora, a comunidade ainda não conhece. A gente, nós precisamos, por isso é que esses programas como vocês, eu agradeço imensamente o convite do Lucas e o seu para estar presente aqui, porque é uma oportunidade da gente poder dizer um pouco aqui que nós viemos. E vocês nos ajudam, vocês estão ajudando a construir a UNILA com esse trabalho que estão fazendo, porque estão dando a divulgar, estão dando a conhecer o que nós aqui viemos. Não podemos atender de imediato todas as demandas, porque estamos em formação também, estamos em construção, temos uma série de deficiências, porque nós somos ainda muito jovens, né? Mas nós já estamos dando alguma coisa para a comunidade e daremos muito mais, e vocês nos ajudarão nisso à medida que nos divulguem, que nos critiquem, que nos comuniquem coisas. Então eu agradeço imensamente esse trabalho e louvo o trabalho que vocês estão fazendo de comunicação. Professor Nilson, ainda sobre a Faculdade de Medicina. Sim. O senhor falou que serão usados ali a dependência da Uniamérica, que foi cedida gentilmente para tal. Eu queria saber só, por acaso o Hospital Municipal Padre Germano Lauch, que é o hospital do município, sim, também se prestou se prontificou, sim, acontecerão eventos da Faculdade de Medicina lá dentro? Olha, a prefeitura, sim, se dispõe a transferir o hospital, só que não é para a UNILA que ela vai transferir. Existe uma empresa do governo federal que vai se ocupar da gestão de todos os hospitais da rede federal de ensino. Quer dizer, a UNILA, não é a UNILA que vai gerir o hospital municipal, mas é uma empresa federal vinculada ao Ministério da Educação, que se ocupa de todos os hospitais universitários das universidades federais. Então, existe a disposição da prefeitura de passar para a universidade esse hospital. Aliás, é um hospital universitário, né? Isso. Vai passar a ser administrado como um hospital universitário. Parte do hospital ou ele todo? Não, tem que ver os termos do convênio, que ainda não foram analisados, mas existe, digamos, a disposição política de repassá-lo. Não será um repasse para a UNILA, será um repasse para o Ministério da Educação, que através dessa empresa que gere todos os hospitais, gerirá esse também, não é? Mas ela estará a serviço da universidade e da comunidade, porque o hospital não é só para formar um médico para colocá-lo no mercado. Ele vai ser formado para trabalhar no sistema público de saúde. Então, é um serviço público, é formação de quadros para trabalhar no serviço público do país. Mas isso é que precisa ser bem caracterizado. Não é mais uma universidade de medicina particular que vai formar quadro para atender o sistema privado. São quadros para atender o sistema público de saúde, para melhorar a qualidade, porque nós sabemos que o sistema público de saúde no país é lamentável. Eu poderia citar aqui um exemplo próximo, quer dizer, mas é melhor a gente ficar na generalidade. O sistema público de saúde é sofrível. Essas são medidas do governo para tentar resolver, melhorar a aceitação do serviço público de saúde. Então, a UNILA e a Faculdade de Medicina aqui criada vai trabalhar nesse sentido, como as outras do país, né? Nada que está sendo feito aqui está sendo feito só para Foz do Iguaçu ou para a UNILA. É para o sistema nacional. Eu não sei se eu respondi bem. Foi bem claro. Obrigado. Estamos já nos instantes finais dessa conversa, agora 8h41. Eu passo aqui para o Lucas. Considerações, Lucas? Agradecer a vinda do vice-reitor da UNILA, professor Nilce, que tem um currículo invejável, e desejar aos senhores que continuem nessa caminhada para efetivamente que a UNILA se torne um centro de referência em educação, não do Brasil, da América Latina. E Foz do Iguaçu ganhou muito com isso, porque foi um acontecimento inaudito, e agora bola para frente, que é um fato, a UNILA está aí e ela vai sair. Agradecemos o senhor por ter vindo e sucesso. Bom, eu é que agradeço, Guilherme, Lucas, vocês estão prestando um grande serviço à comunidade e à UNILA, e eu espero que a nossa comunicação, a nossa relação seja cada vez mais estreita, e quero vê-los lá no campus com a gente, no nosso quartel-general, para conversar mais sobre outros assuntos da cidade e de interesse comunitário. Muito obrigado a vocês pela amabilidade do convite, viu? E essa entrevista estará disponível na íntegra daqui a pouquinho aqui nesse nosso site cbnfoz.com.br. Café com a CBN volta na próxima sexta-feira.